chegando, preconceitos e barreira. Com Jesus eu vou quebrando. Cristo andou nessa terra, preconceito ele não tinha. Perdoando e curando a multidão que a ele vinha. O homem julga a aparência, mas não vê o coração. Deus olha dentro de ti, por isso lhe estende a mão. Jesus muda a tua vida, traz razão pro teu viver. Já me deu um novo nome, agora quer dar pra você. Teu coração tá magoado, tem muita tristeza e dor. Cheio de ódio e vingança e não conhece o que é amor. Você se acha que é nada, tá sozinha e tá perdida. Leva a porrada do mundo, só pensa em tirar tua vida. Agora ouça esse recado que eu trago pra você. Deus te chama de meu filho antes de você nascer. Na levada desse rap, te apresento o Rei Jesus. Fiel amigo verdadeiro, quer te conduzir pra luz. Quer te conduzir pra luz. Derramado em uma cruz, sangue puro e inocente. Amou tanto a humanidade, morrendo por tanta gente. Todo esse preço foi pago, meus pecados e os seus. Somos eleitos só com voto para ser filhos de Deus. Não rejeite o chamado que ele hoje faz pra ti. Eu disse sim para Jesus, por isso eu estou aqui. Não sou crente, bam, não sou melhor do que você. Tudo que é bom pra mim também quero oferecer. Nome de igreja e pastor não vai te levar pro céu. Jesus Cristo é verdadeiro, tô fazendo o meu papel. Muito choro e aflição naquele dia vai haver. Muitos correndo como louco, sem saber o que fazer. Jovem procura a família, não encontra mais ninguém. Corre pra igreja onde nasceu, tentando encontrar alguém. Muitos ouviram a palavra, não quiseram acreditar. Cristão fiel aqui na terra, Deus iria arrebatar. Deus iria arrebatar. Derramado em uma cruz, sangue puro e inocente. Amou tanto a humanidade, morrendo por tanta gente. Todo esse preço foi pago, meus pecados e os seus. Somos eleitos só com voto para ser filhos de Deus. Agora ouça com atenção a palavra que é rimada. Se arrependa agora mesmo, para Deus isso não é nada. Alguém falou que a tua vida não tinha mais solução. Mentiroso foi quem disse, hoje receba teu perdão. Quem perdoa seus pecados, não sou eu que estou aqui. Filho de Deus, Cordeiro Santo, sinta sua presença aí. O nome dele é Jesus Cristo e é o primeiro herdeiro, escritor da tua história e também o carpinteiro. Você pensa que ser crente é atraso e é careta. Engano seu inteligência, livre de todas as tretas. Na terra é passageiro, a minha vida e a sua. Segue Cristo para sempre, é uma escolha tua. A verdade eu preguei, nada posso mais fazer. Tá escrito lá na Bíblia, ele quer salvar você. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Pelo sangue somos limpos, mano, você é amado. Mano, você é amado. Derramado em uma cruz, sangue puro e inocente. Amou tanto a humanidade, morrendo por tanta gente. Todo esse preço foi pago, meus pecados e os seus. Somos eleitos só com voto para ser filhos de Deus. Choro e muita tristeza que eu vivi anos atrás. Vida difícil para mim, eu já nem sonhava mais. Meus sentimentos e aflição, além de mim só Deus sabia. Inferior a outras pessoas, era como eu me sentia. Não era vícios que impedia minha vida de ir à luz. Várias famílias destruídas, essa era minha cruz. Na minha casa muita droga, eu vendia todo dia. Em meu quarto fui tocado, um coração que só doía. Fui pra Deus desesperada, em busca do que eu queria. Encontrei paz, felicidade, hoje não sou mais vazia. Marcou um encontro com minha vida, 26 de fevereiro. Transformada e consertada pelo fiel carpinteiro. Transformar a tua vida é o que Deus vai fazer. Se arrependa hoje mesmo, ele vai tocar você. Paz, alegria, um novo nome é o que vai receber. Dou testemunho e prova aqui que no seu nome há poder. Que no seu nome há poder. Derramado em uma cruz, sangue puro e inocente. Amou tanto a humanidade, morrendo por tanta gente. Todo esse preço foi pago, meus pecados e os seus. Somos eleitos só com voto para ser filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Derramado em uma cruz, sangue puro e inocente. Amou tanto a humanidade, morrendo por tanta gente. Todo esse preço foi pago, meus pecados e